Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em transe, uma hora de música sem palavra cantada na SPSR. Começamos com os 2814, mundo hipnótico da dupla Telepath e HKE. Tem três de originais, mas foi com o segundo Birth of a New Day de 2015 que ganharam algum reconhecimento. Começamos a sessão de hoje do Em Transe com True Love. Boa noite. Bem-vindos. Thank you. depois de 2814, Maria Papadomalaki, a grega que nas coisas da música é conhecida por Dalot, junta à música ambiental alguma eletrónica e também sons pós-rock da edição Muto Gibito Dalot com Lift. E seguimos com o músico e produtor alemão mago das sonoridades eletrónicas Ulrich Schnauss, The Long Way to Fall, Broken Homes. Thank you. Depois da Alemanha, subimos até Londres, Nuances, edição Punctuations of Joy and Despair, e o tema de Note I Wrote As She Read. Veio logo a seguir Rafael Anton Irisarri, de Shameless Years, edição deste ano, lá dentro RH Negative. Seguimos com dois temas para alguém que nos oferece música sob alter ego Field Rotation, mas em nome próprio editou este ano Conversations. Falamos de um alemão chamado Christoph Berg, de Conversations primeiro, tema título, logo a seguir Farewell. Thank you. De Toronto vamos continuar com Brad Deschamps, o Sr. Anton e o tema Reflected Light, antes duas para Christoph Berg. Já voltamos para as despedidas. em transe sempre na SBSR depois de tocar na rádio. O programa transforma-se em formato podcast. Links em radiotrans.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontram também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Para trás, Knifted é sueco, EP debut homónimo. Ouvimos Feeling by Numbers e para o final, o ensemble liderado por David Moore esteve este ano em Portugal. Bing and Ruth vieram apresentar uma edição pela 4AD chamada No Home of the Mind. Última is Drop. Boa noite. Até de hoje, 8 dias.